essa daqui é pra você que não chegou agora, que tava lá quando eu cantei pela primeira vez. Essa daqui é pra você que me esperou lá fora, quando eu desci pra tirar foto com todos vocês. Eu vi a vida da janela de um trem, onde eu enxergava o mal e o bem. Mas eu te achei nessa estrada, meu bem. Você não entendia nada, eu também. O Zuckerberg ainda nem tinha tido a grande ideia. A nossa rede social era a rua. Eu te vi na primeira fila da minha plateia. Você não viu, mas eu também tava na sua. Mas nessa vida tudo passa, a vida passa, o tempo passa, igual na série This Is Us. Nesse filme eu sou o Woody, você o Andy, e a cada ano eu te disputo com um novo Buzz. Essa daqui é pra dizer que eu sei que eu tava errado, pra admitir a culpa em cada merda que eu já fiz. Talvez se a gente pudesse trocar de lado, você teria notado que pra cada réu há um juiz. Mas essa vida não é fácil, não é fácil. Deus me mandou um presságio, não é fácil. Ver a vida desse estágio, não é fácil. Te prometi lotar um estádio, mas não é fácil. E ainda não cumpri. O tempo passa e eu te vi passar. Por várias vezes fui decepção. Por tanto tempo no mesmo lugar, eu vi que o topo gera solidão. Talvez eu seja mesmo aquilo lá, um poço cheio de contradição. Mas se eu não tomei a pílula, eu voltei pra tomar o meu lugar no seu coração. Abrindo a porta eu só queria sumir, as máscaras e o medo do meu chão sucumbi. Vendo o mundo real como algo que eu nunca vi, vivendo como nunca, algo que eu nunca vivi. Podia ser mentira, mas não era e eu vi. Meu coração batia, mas por dentro eu morri. Chorando pelo olhar, mas eu tive que sorrir. Meu medo de ter medo me congela, eu tremi. Entenda que eu botei meu coração no gelo. Difícil um sonhador viver num pesadelo. Eu que criei, eu que cuidei com muito zelo. Mas o fim me disse prazer em vê-lo. E eu perdi minha mãe, meu gato e meu cachorro. Perdi meu respeito, pedi socorro. Eu perdi meu sonho, não foi dessa vez. Hoje eu rasgo meu currículo em bom português, porque eu sei que vocês curtem a rap de vitória, do moleque de vila que alcançou a glória. Mas antes que eu desapareça da memória, eu vim pra te contar o outro lado dessa história. Que lá em 2013, sem dinheiro do aluguel, financiei um Jetta pra sentir tocar o céu. Chorei dizendo adeus que eu esqueci qual meu papel. E eu ouço você dizer que tem saudade desse tempo que eu quase morri. Yeah, eu entro e tranco a fechadura e só assegura que eu não vou deixar o mal entrar. Yeah, eu saio e corro pela rua e se insinua que por dentro o mal já tava lá. Vem, se encontro alguém no elevador é meu terror, pois eu não tenho nada pra falar. Yeah, aperto todos os botões, pois na verdade eu vou subir, mas não sei qual andar. Eu era um rato num laboratório, uma cobaia que foi reprovada no seu teste. O mundo quer um bode expiatório, mas se depender de mim, vou me esforçar pra não ser este. Paralelamente a tudo isso, todos perderão alguém, nosso futuro por um fio. Mais de 500 mil estrelas foram se apagando pouco a pouco da bandeira do Brasil. Famílias vivendo no sufoco, vejo a esperança e morrendo pouco a pouco. Parece ser impossível vencer nesse jogo. Outra ficha, outra chance de perder de novo. Pílula vermelha da Matrix, salve-me, nossa humanidade por um triz. Digo, abram-se, se quer que eu te salve, manda um pix. Cale-se, você também fez tudo que eu fiz, mas sem um alibi. E eu me sinto só, à noite não abro os olhos por medo de ver minha avó. Agora ela pode ver tudo que eu tenho de pior. Minha incapacidade que desata cada nó. Só quero que ela me espere, me enxergue, não sinta dó. Ao lado de minha mãe sinto que ela tá bem melhor. No meio de tanta dor hoje eu me sinto tão pior. Mas aqui eu fiz um poetas no topo com um poeta só. Tô voltando lá do fundo do poço. Quando eu me deito já não tenho mais paz. Quando eu me lembro do seu riso tão solto, lembro da falta que o seu riso me faz. Paguei o preço e nem perdi o troco. Se eu vou seguir não posso olhar pra trás, pois todo ano a gente perde um pouco. Mas esse ano eu já perdi.